sou tão pequeno diante deste mar sombrio, frio e vasto de ilusões. Sinto o peso das minhas fraquezas, mas hoje tenho certeza que posso fazer diferente. As cicatrizes vão me lembrar das pedras que me fizeram cair. Foram tantos tombos e hoje estou aqui. Eles me tornaram mais forte. Eu vou levantar. E no mais, sigo minha vida buscando. Agradeço o que tenho. Não fiz muito. Buscando a tua graça e paz.